olha o mundo te chamando. Olha a vida te esperando. Ela quer que você reaja. Ela quer que tente outra vez. Que esqueça o pessimismo e dê um sumiço. Não importa o que se diz, não importa o que se faça, se na verdade o que importa é a felicidade. O que importa o que se diz, o que importa o que se faça, se na verdade o que importa é felicidade. Não precisa muito para ser feliz, apenas sorrir, brincar. Nem precisa de avião para voar. Comigo nesse bem-estar. Olha o mundo te chamando. Olha a vida te esperando. A dona felicidade está te chamando. Se você levanta, outro vai aproveitar. Outro vai aproveitar. Olha o mundo te esperando. Olha o mundo te chamando. Já. Olha o mundo te chamando. Olha a vida te esperando. Ela quer que você reaja. Senão outro vai aproveitar. Olha a vida.